E o nosso tema hoje? Serenidade sempre. E o que é serenidade? Então tem um conceito aqui que eu busquei, que nos diz: a serenidade é a calma, o sossego, a paz, a tranquilidade, a paz da mente, o equilíbrio emocional, o estado não perturbado, o sangue frio e o domínio de si mesmo. Quando a gente lê essas palavras, a gente pensa assim: mas como é que faz para ter calma? Ou o que é me sentir em paz, me sentir tranquilo? A gente pensa às vezes assim: o ideal de uma situação dessas é eu poder sentar numa cadeira e ficar sem fazer nada, num estado contemplativo. Estar num lugar onde eu me sinta tranquilo, sem nenhuma pressa de ter que fazer alguma coisa, sem nenhuma necessidade de estar envolvido em algo. Mas não é bem isso. Não é isso que significa a serenidade, ou esses sinônimos que foram dados: paz interior, domínio de si mesmo. Porque nós estamos só num momento. Esses exemplos que eu dei são alguns momentos do nosso dia que a gente pode até ter. Às vezes a gente nem tem, né? Mas não significa serenidade. O que que então é a serenidade? O que que provoca o estado de serenidade dentro de nós? Serenidade é uma forma de responder às situações propostas pelo viver. Ou seja, eu ajo, emano, sob diversas maneiras, algo retorna, e a minha reação perante isso pode ser uma reação serena ou não. O que nós mais vemos são as preocupações, as angústias, as ansiedades, os estados de estresse, que são tudo oposto de serenidade. Então nós não podemos viver num estado de perturbação por essas situações e acharmos que quando a gente tira 5 minutos, agora eu estou sereno. Não é, né? É aqui dentro, não é aqui fora. Então nós temos que fazer algumas coisas, criar aqui dentro algumas coisas que nos permitam esse estado, quanto mais permanente possível, de serenidade. E quais seriam essas práticas? Tem coisas que a gente já sabe, todos nós sabemos. O que falta é a gente colocar em prática elas. A principal, ou o início de tudo, é o nosso controle mental e emocional. Porque nessas situações, até que foi dito ali, de preocupação, estresse, ansiedade, é um descontrole. Nós não controlamos a situação. As coisas vêm e nós reagimos, mas reagimos de que maneira? Com aquilo que nós temos. Como é que eu sou? Eu aparento ser calmo. Mas de frente a uma situação, como é que eu reajo? É ali que eu vou saber como é que eu sou, o que tem ali dentro. Porque a gente pode dizer que a nossa reação, ela é uma digestão daquilo com o qual a gente se alimenta. E não é o alimento feijão, arroz. Não é esse alimento, que também processa, faz uma digestão. É do outro alimento. O alimento em que eu busco através do que eu estou vendo, do que eu estou escutando, das rodas de conversa em que eu me situo, isso tudo entra por esse canal. Isso tudo se processa ou é digerido, como é a metáfora, e isso retorna através das minhas reações. Por isso que eu disse, não adianta querer fazer uma situação pontual de estar sereno se eu não estou. Porque muitas vezes nós sentamos para ficar nessa situação e aqui está girando. Está pensando longe. O corpo está ali, a cabeça está em outro lugar. Todas essas coisas, elas têm influência física. A gente sente isso. Todas. Mas elas estão bem mais profundas. E estão acontecendo nesse estado profundo. A gente pode chamar esse estado profundo de corpo espiritual. Mais sutil e que, num processo de emanação, traz para o nosso físico essas questões. Mas, vamos adiante. Falei de controle mental e controle emocional. Como ter controle sobre duas situações que são difíceis? São difíceis porque nós não ainda exercitamos uma prática de tentar ter esse controle. É muito normal a gente ir tocando a vida. As coisas vão acontecendo e a gente vai respondendo. Só que a gente vai respondendo de novo com a nossa bagagem de experiências. Então, procurar ser mais positivo perante as situações. Ah, quando a gente reclama de alguma coisa, quando a gente acha que alguma coisa está ruim, é o nosso ponto de vista. Não significa que seja ou que esteja ruim. É o nosso ponto de vista. Se a gente lembrar que nada acontece por acaso, que Deus está sobre nós, que tudo tem uma organização, aquilo que eu não gosto, talvez seja a grande oportunidade de transformar, de mudar, que eu preciso. Então, ser mais positivo, aceitar um pouco mais as coisas que estão fora e que eu não gosto, que é muito difícil, mas é um exercício. Que mais? Fé, que é confiança em Deus. Acabei de dizer, se existe Deus, por que que eu quero fazer com que as coisas sejam do meu jeito? E não compreender. É a questão de compreensão. Fé não é simplesmente deixar rolar. É entender o processo e trabalhar dentro do processo para fazer com que as coisas realmente aconteçam. Bons hábitos. Nós sabemos o que são bons hábitos. Nós temos que fazer com que eles sejam cada vez mais utilizados dentro do nosso dia. Coisas boas, não boas aqui, boas aqui. Os bons hábitos são atitudes que eu desenvolvo para fora. Desapego, largar as coisas. Isso aqui não é tão importante. O importante é a pessoa. Ah, eu vou mandar uma mensagem. Vai lá e fala com ela. Resolve. Fala, abraça, sorri. São coisas que parecem tão bobas, mas que fazem uma diferença, porque nós gostamos de receber isso. Nós gostamos quando alguém vem nos procurar. Por que que nós não fazemos? Porque é mais fácil. Só que o mais fácil não muda. Prática do bem, que está dentro de tudo isso. Então, todos esses processos, eles nos levam a ressignificar as nossas atitudes. Para que aí, então, a gente consiga chegar naquele ponto de serenidade, que nada mais é do que uma construção que nós temos que realizar. Uma construção. Tudo é construção e, ao mesmo tempo, tudo é desconstrução, porque temos que desconstruir aquilo que não serve mais, que não está bem feito, que não foi... Enfim, para colocar coisa nova. Precisamos desse novo. E a grande ferramenta que nós temos hoje não é esse aqui. É esse aqui, Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser estudado. Porque ele veio, ele nos falou algumas máximas há muito tempo e nós lemos, normalmente não entendemos, porque elas são profundas, elas não falam para a inteligência, elas falam para o coração. Nós temos que entender o que que ele quis dizer dentro das linhas que ele falou, dentro das palavras, que muitas vezes são palavras colocadas num tempo, mas que tem um significado ainda hoje. Porque o estudo desse Evangelho, ele nos faz compreender quem nós somos, aonde nós estamos e o que nós temos que fazer. Não é tão difícil. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. O que a gente orienta é que a gente tenha mais velocidade nesse processo, coloque mais ênfase naquilo que a gente tem capacidade de fazer. Porque a vida é um sopro. É um sopro. A gente não sabe a hora da saída desse corpo. Então, a gente tem que aproveitar muito bem todas as oportunidades que nos são dadas. E as oportunidades são essas, de relação, de um com o outro, para entender e transformar. É só isso. Então, compreensão, absorção e exteriorização do Evangelho. É só isso o que ele nos pede. E ele foi muito claro quando ele disse, né? Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ou seja, Ele é o modelo. E como todos nós acreditamos que Ele é o modelo, nós temos que tentar copiá-lo, fazer aquilo que Ele nos disse. Como título de sugestão, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver um tempinho no fim de semana, dá uma olhada. É o capítulo mais curto do Evangelho, tem 4 páginas. O título é O Cristo Consolador. E ele diz, né, palavras dele: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em São Mateus essa transcrição. Mas ele diz, mais abaixo, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, porque o seu jugo é a observação dessa lei. Todos nós estamos inseridos nela. Então, não adianta tentar fugir. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Só isso. Aquilo que nós gostamos que seja feito conosco, né? Que as pessoas nos auxiliem, façam por nós. E aquilo que nós temos que fazer, que é o mais importante. Então, está aí uma boa sugestão de fim de semana, esse capítulo 6, que é muito pequeno, mas muito profundo para nós. Uma leitura dessas auxilia nesse processo mental que eu falei de controle, né? Para que a gente consiga trazer essa serenidade para o nosso ambiente. Acreditar tendo fé.